O nome confirmado pelo Tucano é o do futuro secretário da Fazenda, Marco Aurélio Santos Cardoso. Um interlocutor do futuro governo afirmou para a Gaúcha ZH que os anúncios devem ser feitos na quinta-feira. Também indicou que mais de um nome deverá ser anunciado. No fim de semana, Eduardo Leite esteve reunido com políticos como a senadora Ana Amélia Lemos, do Partido Progressista. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, nesta manhã, Ana Amélia confirmou o encontro realizado no domingo, mas não assegurou, até o momento, que fará parte do governo estadual. Da redação de Gaúcha ZH, Kelly Matos. O futuro ministro da Economia cancelou viagem à Espanha por recomendação médica. Paulo Guedes participaria de seminário para apresentar a agenda econômica do governo de Jair Bolsonaro a investidores interessados no Brasil. Guedes cancelou a ida ao encontro devido a uma infecção viral nas vias respiratórias, segundo informou a assessoria de imprensa do governo de transição. O médico do futuro ministro recomendou repouso absoluto. O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participará do evento na Espanha. E o ministro que coordena a transição e futuro chefe da Casa Civil anunciou que o Ministério do Trabalho deixará de existir no governo de Jair Bolsonaro e que a pasta será desmembrada em três ministérios: Justiça, Cidadania e Economia. Foi durante entrevista ao Gaúcha Atualidade. O atual Ministério do Trabalho, como é conhecido, ele ficará uma parte no Ministério do Dr. Moro, outra parte com Osmar Terra e outra parte com o Paulo Guedes, lá no Ministério da Economia. Onyx Lorenzoni detalhou que a pasta da Justiça, comandada por Sérgio Moro, cuidará da concessão de cartas sindicais. É possível que a fiscalização do trabalho escravo também fique com Moro. De acordo com Onyx Lorenzoni, a estrutura que lida com políticas ligadas ao emprego ficará uma parte no Ministério da Economia, cujo titular será Paulo Guedes, e outra parte na pasta da Cidadania, com Osmar Terra de ministro. O destino do Ministério do Trabalho teve idas e vindas desde a vitória de Bolsonaro na eleição presidencial. O presidente eleito afirmou que a pasta seria incorporada por outro ministério e depois voltou atrás ao declarar no mês passado que o Ministério do Trabalho manteria o status de ministério. Até o momento, o Bolsonaro anunciou 20 ministros e deve definir mais dois nos próximos dias, os titulares das pastas do Meio Ambiente e dos Direitos Humanos. Abastece Aí, o aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível. Confira a íntegra desta edição no site gaúchazh.com. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT, editado em colaboração com Gaúcha ZH. Correspondente Rede Gaúcha SAT. Oferecimento. Ano novo, tudo novo pra você. Muitos caminhões de prêmios vêm a concorrer. Participe dessa promoção. Lojas Benoite vai mudar toda a sua casa. Então, são 16 caminhões recheados com muitos prêmios pra você. Ano novo, tudo novo, Benoite, fazendo a sua vida bem melhor no ano que vai nascer. Hora certa, Feron Supermercados. 13 horas e 2 minutos. Do jeito que você gosta de comprar, do jeito que você gosta de economizar. Confira as ofertas de Feron Supermercados. Alface Sítio São José e Moranga Cabutia, quilo 99 centavos. Mamão Formosa e Cebola Roxa, quilo 2,99. Laranja Suco, quilo e alho embalado 100 gramas, 1,39. Manga Tomi, quilo 1,99. Ovos Vermelhos Eckler, dúzia 13,28. Apresentado Tchê, quilo 8,98. Linguiça Mais Frango, quilo 8,99. Paleta Bovina, quilo 12,99. Feron Supermercados. Do jeito que você gosta. Sintoniza um Rádio São Luís, ZYK 302, 1060 kHz, de São Luís Gonzaga, para as Missões. A arte gaúcha com a nossa identidade, as vozes do campo e as canções da nossa história. A Rádio São Luís apresenta Prosa de Campo. Agora em São Luís Gonzaga, 13 horas e 4 minutos, 13 e 4. Temperatura 22 graus. Umidade relativa do ar, nesse momento, 32%. E com a Evelise no comando da mesa de áudio, nós estamos nesta segunda-feira chegando aí no seu rádio com mais um Prosa de Campo. É o mês de dezembro, último mês do ano de 2018, que já está no seu terceiro dia. E nós vamos à frente juntamente com ele, né? Mês de grandes festividades. Então nós temos que aproveitar que esse mês de dezembro seja muito bom para todos nós. Abrimos a nossa programação de hoje trazendo primeiramente Garotos do Fandango, Chamamento. Depois, José Cláudio Machado, Alambrador. Sou petiço na esperança.